Identificação. Você sintoniza Rádio Novo Milênio, 1540 kHz AM, Sertãozinho, São Paulo. Você ouve Rádio FM Planalto de Cajuru, Sociedade Habilitada, frequência de 88,5 MHz. Energia FM, ZYAM 674, canal 256, sintonizado 99,1, emissora Classe A, Monte Alto, São Paulo. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo são destaques aqui. Giro Informativo. Rádio Deus é Amor. Com as galerias do plenário lotadas pela primeira vez desde o início da pandemia, 2 anos atrás, deputados e deputadas aprovaram o projeto que estabelece o piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. A votação foi acompanhada por profissionais de saúde de todo o país, que comemoraram a aprovação da proposta e a definição do piso salarial nacional de R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras nos serviços de saúde públicos e privados, o que inclui hospitais filantrópicos e santas casas. Já o piso dos técnicos de enfermagem será de 70% desse valor, ou R$ 3.325, e o dos auxiliares e parteiras será metade do valor dos enfermeiros, ou R$ 2.375. Mas, apesar da aprovação, os profissionais de saúde que acompanharam a votação saíram sem a previsão de prazo para que o projeto seja sancionado e passe a valer. Isso porque a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que haja previsão de fonte de recursos orçamentários para o gasto extra dos estados, municípios e governo federal. Isso ainda não foi definido. A relatora do projeto.